Águia Saudade. É saudade. DJ Edilson. Vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Ô mulher, e será, hein? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei. Poderoso Águia Saudade. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Águia da Saudade. Hoje eu vou sair sem rumo certo, se encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Saudade gostosa, que é isso, vai detonando pra você, hein? Amigo Júnior Palmeirinha, já com a gente. Ele e seu grande amor, hoje aqui no Body Body. Bora curtir, bora dançar, bora chegar junto. Águia Saudade Cinerão. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar aconteceu. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. E essa aqui especialmente pra Ivanete. Uma troca de Manelzinho, hein? E aí? E tudo aconteceu. Gente, embora que as emoções só estão começando por aqui. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Águia Saudade. Uma troca de olhar. E aí? E tudo aconteceu. Aconteceu aqui no Bole Bole, nessa noite de Natal, que vai detonando muita saudade pra família. Nos amamos pra valer. Opa! Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim. Ser pra mim, eu pra você. recordando as músicas que fizeram sucesso aqui no Águia Saudade. Vamos começar tudo de novo, vamos tentar outra vez, quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade, chega de tanta saudade, se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados, já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer, porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Vamos começar tudo de novo, vamos tentar outra vez. Você está no Águia Saudade. Águia Saudade. Vamos buscar a felicidade, chega de tanta saudade, se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados, já nos provamos que um sem o outro não vive. Opa! Tudo que aconteceu é melhor esquecer, porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. DJ Edilson, só pra você, com o melhor da saudade de todos os tempos. Boa viagem. Você não vive sem mim. A gente recordou a saudade do jeito que a família gosta. Hoje aqui no Body Body. Recordar a Leila e seu grande amor hoje, curtindo com a gente. Vem de embora! Se você não me quer, fale agora. Quero uma decisão. O amigo seu Luiz, grande proprietário aí da Paralhas de Gradientes, Cozinhas. Forte abraço, seu Luiz! Decida de uma vez. Quero um sim ou não. O nosso caso precisa de uma solução. Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. Decida de uma vez, quero um sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. E aí, minha filha? Queira ou me deixe. Aqui, assim, ó. Essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não quero ilusão. Queira ou me deixe. Essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não quero ilusão. DJ Edilson. Olha que a saudade. Sigo em só tá começando. Que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. Decida de uma vez, quero um sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez. Ah, que saudade. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Águia da saudade. Girando na saudade, recordando bem gostoso. Quando vai a saudade no aquecimento. Hoje aqui no Body Body. Olhando o céu tão lindo, a noite cheia de estrelas, eu recordei

prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se a... Opa! Tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. DJ Edilson. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. O som do Águia Saudade, de Coxano, Soramanha. Hoje aqui no Bode Bode, dando um pontapé inicial. Logo mais tem o som Cineral Digital. A gente vai fazendo a onda hoje pra você. E aqui no Guamá. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Águia Saudade! Águia Saudade! Amantes! E não... Poxa, pra seus amigos do Lava Jato, do Pirambás com a gente! Tá invadindo o Bode Bode, meu irmão! Forte abraço! Quero edício do Águia Saudade! Como é que é? Antes, no fundo sempre fomos bons amantes! Amantes! Você está no Águia Saudade! Águia Saudade! Saudade. Indiscutivelmente o melhor show de saudade. Feito pra você. Que gosta do melhor. Bora, bora, xia, xia, xia. Vai! Poxa, amigo Gaúga, tá na área, meu irmão. Vai continuar aqui a saudade. Valeu! Amigo Júnior Palmeirinho de Dá Valor. Alô, Leila, como é que é? Vai! Você está recarregado e a pau do rei dos estados. Trenão de uma americana, agora vou atacar. Está recarregado e a pau do rei dos estados. Trenão de uma americana. Lá vai na Bahia, Bahia. Lá vai na Bahia, Bahia. Lá vai na Bahia, San Diego. Vender o estado de terra. Lá vai na Bahia, Las Vegas. Também na San Francisco. Águia Saudade, com o DJ Edilson. A sua verdadeira recordação está aqui. DJ Claudinho, é sucesso em todo o Marajó. DJ Edilson, só pra você, com o melhor da saudade de todos os tempos. Boa viagem. Opa! Só no caqueado. Acaba! O mel tem uma raiva! meu cavalo. Águia da saudade. Bora, meu irmão! E a família vai chegando, sou na mãe da aranha hoje. Aqui, Águia Saudade, Cineral. Cineral, Águia Saudade. E a gente vai fazendo a onda. Vai! Oi! E ela, meu! E a Zizi, hein? Amor, me conta teus sonhos. Me conta também a tua linda história de amor. E amor, me faz sentir o desejo. Sentir os teus beijos, toda a minha grande emoção. Saudade. Ai, ai, ai. Quero vê-la tão linda. Quero vê-la tão bela. Quero vê-la tão linda. Quero vê-la na janela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passa na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. DJ Moca. Mas foi tão ruim. Eu sofri demais. Eu só sei que estou indo embora. O que eu faço agora é não olhar pra... Opa! Águia Saudade. Vou encontrar eu tanto. É saudade. Ao chegar, vou lhe procurar. Saudade. Como nela eu pensei. Águia da saudade. É ele o estibador. Uh! seu swing é um suor. Poderoso Águia Saudade. Todo nega faz amor com ele. Todo nunca tem maior tesão. Arelê ficou busco na pele. Nem chupia pra ser o protetor. Toda nega faz amor com ele. Toda branca tem maior tesão. Arelê ficou busco na pele. Nem chupia pra ser o protetor. Jubiaba, papapá, papapá. Jubiaba. Jubiaba, papapá, papapá. Jubiaba. Vamos nessa, meu irmão. A família vai chegando, sua Aramanha. Águia Saudade vai detonando. Hoje, nessa noite de Natal, aqui no Bole Bole. Satisfação muito grande. Toca ao lado do Cineral Digital. Nosso amigo Jota Saudade já por aí com a gente. Logo mais vai detonar. E aí, Jota? Foi um trabalhador. Esse era o sonho do menino. Balduinho, sempre vencedor. DJ Edilson. Esse era o sonho do menino, Balduinho, sempre vencedor. Bora pra cima, irmão! Opa! Águia Saudade. Águia Saudade. DJ Edilson. Só pra você, com o melhor da saudade de todos os tempos. Boa viagem. Nosso amigo Bahia tá na área, curtindo com a gente hoje. Vamos, Águia Saudade General, meu irmão. Forte abraço a você. Grande Bahia Promo. A primeira vez que eu te vi, meu coração quase parou. Foi grande a emoção que eu senti. Fiquei quase morrendo de amor. Completamente. Águia da saudade. O meu coração se encheu de amor. Quem me conquistou foi teu olhar. Amor, à primeira vista. Foi lindo o primeiro beijo. Tudo entre nós aconteceu. Amor, a primeira vista. Um desejo imenso em mim nasceu. Foi lindo o primeiro beijo. Tudo entre nós aconteceu. Você está no Águia Saudade. Águia Saudade. Indiscutivelmente o melhor show de saudade. Feito pra você.